Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de um ouvinte que escreve: participei de um processo de seleção para o cargo de gerente de logística de uma empresa de porte regional. Tenho experiência de 18 anos no setor, MBA, e fui professor universitário por 7 anos na disciplina de logística integrada. Fui até a última etapa do processo de seleção, junto com mais 2 candidatos, casualmente conhecidos meus, e embora um deles tivesse mais bagagem e experiência de mercado, suas referências não eram nada positivas. Na minha entrevista, participaram os 2 sócios da empresa e conversamos por quase 2 horas. Tive a oportunidade de falar sobre os maiores gargalos do setor e como eles prejudicam as transportadoras. Ao final do encontro, tive a nítida impressão que seria contratado, mas não fui. Olha, prezado ouvinte, fiquei lendo e relendo seu e-mail para tentar descobrir onde poderia estar o problema, se é que havia um. Pelas suas palavras e histórico profissional, as horas dedicadas à entrevista se passaram discutindo os problemas de nossas estradas, a falta de mão de obra, o pouco policiamento nas estradas e por aí vai. Mas numa entrevista, quem ganha a vaga de emprego é aquele que propõe soluções e não o melhor diagnóstico. O que os sócios da empresa esperavam de você era que o seu excelente currículo podia fazer pela empresa deles. E isso, pelo que vejo, não apareceu. Pelo menos não no seu e-mail. Da próxima vez, esbanje otimismo, proatividade e soluções. Duvido que o emprego escape outra vez. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempravante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.